Vocês começam a se alimentar nesse banquete de conhecimento enquanto o resto do mundo está bloqueado. Mas vocês não precisam, na verdade, moralmente não podem manter este privilégio para vocês mesmos. Vocês têm o dever de compartilhar isso com o mundo. E vocês têm que negociar senhas com colegas, preencher pedidos de downloads para amigos. Enquanto isso, aqueles que foram bloqueados não estão em pé de braços cruzados. Vocês vêm se esgueirando através de buracos e pulando cercas, libertando as informações trancadas pelos editores e as compartilhando com seus amigos. Mas toda essa ação se passa no escuro, num escondido subsolo. É chamada de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de conhecimentos fosse o equivalente moral a saquear um navio e assassinar sua tripulação. Mas compartilhar não é imoral, é um imperativo moral. Apenas aqueles cegos pela ganância iriam negar e deixar... Apenas aqueles cegos pela ganância iriam negar a deixar um amigo fazer uma cópia.